gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Você tá tão bonita. Henrique e Juliano, mudando de assunto para o Cássio Alves de Monte Carmelo. Cleiton, muito obrigado por você ser esta voz que não se cala na impunidade do governo. Sei que sou pequeno, mas para ser franco, está complicado pagar tanto e não ver nada feito, ou até mesmo por fazer as nossas estradas aqui para o lado do Brejão, está crítica para o lado do Monte Carmelo. Está pior ainda, tem ônibus de escola atolado todo dia por falta de alguém ir lá e colocar uns cacos de telha, isso já seria uma ajuda. Muito obrigado, fica com Deus, o Cássio Alves de Monte Carmelo. Cássio, o Cássio curte o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. Agora está na hora, esse ano é ano de eleição, né? Se o prefeito abandonou vocês aí, é simples, abandona o prefeito também. Sabe, chumbo trocado não dói. Se foi um bom prefeito, reelege. Se foi um mau prefeito, manda ele para casa, manda ele aprender primeiro, para depois ele voltar para querer dirigir os destinos do município de novo, né? Simples assim, mas o povo tem que ser mais inteligente. O povo tem que prestar atenção, o povo tem que olhar, tem que analisar. Não é votar porque ganhou uma dentadura, um saco de cimento, sem telha, 200 tijolos, não. Tem que votar no melhor. E na cidade do interior, você é só enganado se quiser, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Então agora está na hora do brasileiro exercer a sua cidadania, premiar os bons políticos, reeleger os bons administradores e mandar para casa aqueles que ou não souberam governar ou meteram a mão no dinheiro do povo, né? A arma de matar corrupto está na sua mão, viu? É o título de eleitor. Música nova dos meus amigos de Paulo e Paulino, Eu Me Sinto Bem. Apaixonado por você, me vem em pensamentos ao amanhecer, toda beleza em seu olhar, seu jeito meigo de me amar. E quando está frio me faz lembrar, seus braços me aquecendo, me fazendo com que eu sinta o homem mais feliz do mundo. Isso é real pra mim. No meu corpo repousando, no teu colo que absorve o sofrimento que adquiro quando estou longe de você. A sua voz suave se tornando melodia em meu ouvido, sussurrando bem baixinho enquanto estou dormindo. A felicidade dobra quando acordo e vejo que estou deitado do seu lado. Eu me sinto bem. Estou apaixonado por você, e vem em pensamentos ao amanhecer, toda beleza em seu olhar, seu jeito meigo de me amar. E quando está frio me faz lembrar dos seus

Cleiton Aguiar, Sem Seu Amor, do Luizinho dos Poligonais, para o Augusto Carniel. Ele é de Sertãozinho, no estado de São Paulo, e está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Augusto, seja bem-vindo, um abração para você, viu? No próximo bloco, Sérgio Reis, Otávio Augusto e Gabriel e Janaína Oliveira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os ouvintes do Brasil e do mundo, e em especial o pessoal de São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Meu programa ficou fora do ar um tempo, mas agora voltou. O Diego, não sei como é que fala o nome dele aqui, Freidevox, é isso mesmo, Diego? Diego Freidevox, onde é que você arranjou esse sobrenome, rapaz? É, a São José do Mantimento é uma cidade relativamente nova. Foi fundada no dia 30 de dezembro de 1962, portanto vai fazer 54 anos. Né? Quem nasce lá em São José do Mantimento é mantimantense. É um município pequeno, tem apenas 54 quilômetros quadrados. E em 2010 tinha 3 mil habitantes, segundo o IBGE. Né? E o prefeito é o Kleber da Mata Sabino. O município de São José do Mantimento faz divisa com Conceição de Ipanema, Santana do Manhuaçu, Durandé e Chalé, e fica a 349 quilômetros de Belo Horizonte. Ô, Diego, um abraço para você, muito obrigado por você estar transmitindo novamente o nosso programa aí. Uma alegria muito grande participar da sua programação, viu? Cada rádio que aumenta, eu fico dos mais satisfeitos, né? Porque, afinal de contas, nós estamos no rádio aqui, é para isso, para continuar conversando com o povo do Brasil. Eu vou atender um pedido agora, rapaz, cabeça de velho, tem, cadê o papelinho? Quem foi que pediu, meu Deus do céu? Eu vou tocar aqui e ver se eu acho o pedido, né? Sérgio Reis, filho adotivo. Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6 e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. E um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado, pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. Ei, rapaz, cabeça de velho não pode confiar mesmo, né? Não é que o papelinho sumiu? Vou ficar devendo a pessoa que pediu. Ouviu a música, mas o bom é escutar o nome da gente no rádio, né? Faz um favor pra mim, pede de novo, que eu vou... Eu anotei no papelinho, só que é o seguinte, eu produzo o programa numa sala e venho gravar na outra. Embora seja tudo na minha casa, tudo pertinho, mas eu tenho que mudar. Nessa mudança é papel demais da conta, porque é muita informação, chega coisa demais toda hora, né? E escapuliu. Agora eu só sei que alguém pediu essa música aqui do meu amigo, o deputado do Sertão, Filho Adotivo. Essa aqui vai pro Zé Pretinho, lá na Fazenda Limoeiro do Samambaia. O João Henrique, o Camilo, o Pedro, a Lúcia, né, os amigos tudo lá. O Miozão, o Paulo Henrique, a turma boa, lá do Limoeiro da Samambaia. Otávio Augusto e Gabriel, te amo. A coragem de dizer que é bem grande o meu amor, mas não sei o que acontece, minha voz desaparece quando ao teu lado estou. Eu procuro ir disfarçando, é sorrindo ou cantando, mas por dentro eu estou chorando. Nem mesmo o céu, e a todos faz sonhar, não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, bem baixinho eu reclamo. Que vontade de dizer te amo, te amo, te amo. Nem mesmo o céu e a todos faz sonhar, consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, bem baixinho eu reclamo. Que vontade de dizer te amo, te amo. Te amo, te amo. Otávio Augusto e Gabriel, te amo, pro Hugo Junqueira de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Essa música aí foi gravada pela Vanderléia no tempo da Jovem Guarda e foi regravada agora por essa dupla, para mim, uma das melhores duplas da nova geração de sertanejos do Brasil. Não conheço os meninos não, mas conheço o trabalho deles, toco no meu programa porque a dupla é muito boa. Essa menina é de Coromandel. Coromandel é uma usina de talentos, é impressionante. Eu não sei o que, que tem. Deve ser a água de Coromandel, porque não é possível. Uma cidade de 30 mil habitantes com tanto artista. É artista bom, né? Essa menina não tem 18 anos ainda. É uma menina mesmo, né? Ela compõe e canta Janaína Oliveira. A saudade é grande. Falta, não consigo te esquecer. Esse amor gravou em meu coração. Estou com medo de enlouquecer. Saudade é grande, o tempo não passa. Solidão no peito me deixa sem graça. Quando cai a chuva, molha a janela. Meu peito sonha em te encontrar de novo. Sem rumo, perdido, preciso te encontrar. O meu mundo é tão solidão no peito me deixa sem graça. Quando cai a chuva, molha a janela. Meu peito sonha em te encontrar de novo. Janaína Oliveira, a saudade é grande para o Felipe Bruno Pichain, lá de João Pinheiro, nas Minas Gerais. Já fiz muito show em João Pinheiro. Eu tinha um amigo lá, o prefeito Zé Pinico, né? Toda época de campanha, naquele tempo que a gente podia fazer show em campanha, que era uma beleza, fiz muito show em João Pinheiro, né? Hoje o Zé Pinico está administrando lá no céu, subiu para conversar com Deus já faz algum tempo, e nós continuamos aqui na nossa luta, né? No próximo bloco, a dica de hoje. A vida é muito curta, gente. Busque a felicidade. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, ela serve para todo mundo. Eu estou numa fase da vida que as perdas vão aumentar. A gente vai ficando velho. Eu vou fazer agora no dia 28, eu vou fazer 66 anos. E aí vai restingando, né? Morre os avós, morre os pais, começa os tios, os irmãos, os amigos, e o trem vai restingando, né? E aí que você descobre que a vida é curta demais da conta. Parece, né, 66 anos, parece que passou assim como se fosse um trailer de cinema. E aí eu vejo quanto tempo eu perdi riliando, brigando, né, por causa de bobagem. Por exemplo, o Brasil está vivendo uma época terrível. Pior do que a roubalheira dos políticos é esse embate que existe entre quem está de um lado, porque o Brasil rachou no meio. A metade é do lado do PT e a outra metade é contra. E aí as pessoas não sabem dialogar, não sabem conversar, só sabem xingar. Só sabe xingar. Ninguém respeita a ideia. Não há discussão no campo das ideias. Quando a pessoa perde o argumento, ela passa para a agressão. Eu vejo coisas absurdas na internet. As pessoas se esquecem que a internet não é um território livre, não. Está sujeito às mesmas leis do mundo real, né? E as pessoas ficam brigando, eu vejo famílias se dividindo, eu vejo amigos brigando, se separando por causa de política, né? E a vida é tão curta. Eu tenho na minha cabeça o seguinte, eu sempre disse para os meus filhos, vocês têm a obrigação, eu vou dar todas as condições para vocês estudarem, crescer, cuidar da vida de vocês, mas vocês têm a obrigação de pelo menos tentar ser feliz. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para agradecer a Deus a bênção da vida que Ele nos deu, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, gente, vamos parar de rilia, não vamos brigar, principalmente por causa de política. Não tem nenhum político que mereça uma briga de dois amigos. Vocês estão vendo aí, vocês não viram nada ainda, o que tem de coisa para vir aí. Nossa Senhora, vai escapar muito pouca gente. A hora que entrar o suplente também estão tudo enrolado. Ó, o trem tá feio, nós temos que começar tudo de novo. Mas vamos começar nas nossas relações de amizade, né? Vamos parar de bobagem, a vida é muito curta. Vamos buscar todos a felicidade. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, seu amor é só meu. Pra te esquecer, mas não consigo. Sermos amigos não é o bastante para mim. Tento controlar meu sentimento, mas fere por dentro. Só o teu amor pra me curar. Tentei encontrar um ombro amigo pra essa solidão bandida, mas só me fez sofrer, não tem saída. Só quero seu amor na minha vida. Não feche a porta, não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. No escuro, estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que vai. Sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que fere o sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, ai. Só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Seu Amor é Só Meu, para Maria da Graça Costa. Ela é de Colíder, no Mato Grosso, mas mora em Santa Carmen, também no Mato Grosso. Maria, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Eu estive em Colíder, estive lá no hotel do Seu Ramon, um gaúcho que tinha lá, num tempo, isso foi em 1982, a Maria não era nem nascida ainda, né? Fomos fazer um show lá, Chico Rei, Paraná, a saudosa tia Leninha e o palhaço Ventania, o Cleito Aguiar também. Fizemos duas sessões lá no Clube dos 20, um sucesso danado, né? Nós fizemos Sinop, Colíder e fizemos também Alta Floresta. Bons tempos, né? Bons tempos que a gente era corajoso demais da conta. O maior show, o show de maior sucesso da atualidade, Cabaré, Leonardo Eduardo Costa, Quem Será Seu Outro Amor? Falei pra minha mãe que nunca mais vai colocar um copo na boca. Vi os seus olhos brilhando de tanto amor. Completamente. Você se tornou o meu mundo, a mais pura verdade. Felicidade eu conheci te amando loucamente. Você eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que te perdendo para outro eu estava. Quem será seu você colocou dentro do meu peito? Ah, ah, ah, ah, ah. Você nos caminhos do amor verdadeiro, e tudo que você dizia eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Desse jeito,

Porque se você trocar as suas lâmpadas, essas lâmpadas que você tem aí, pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você vai economizar até 90% em cada lâmpada. Você vai sentir a diferença no final do mês, quando a conta chegar, viu? Você vai dizer: Cleiton, mas como é que eu faço para comprar essa lâmpada? Fique tranquilo, até o fim do mês eu vou passar para você aqui um site de compras do Cleiton Aguiar. Você vai poder entrar na internet, com seu cartão de crédito, você pode comprar uma lâmpada, duas, três, um caminhão de lâmpada, viu? E você recebe na sua casa para você trocar e economizar até 90% na energia das suas lâmpadas. E as lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, Simone Moraes, Kathleen Fernandes, Eduarda Kelly, Raquel Machado, Isa Gomes de Brasília, Paulo Alexandre Nunes, Sebastião Augusto Moreira, Lucimar Soares, a Yasmin Goulart lá no Coró, Ivanete Zution, Suelen Alves Souza, o meu amigo Shirlan José Mendes lá de Monte Carmelo, curtindo o programa pela Super 95 FM, o grande jornalista e poeta Luiz Turiba lá no Rio de Janeiro, Charlene Ferreira, Edmundo Silva, a Cacau Rodrigues, Cláudia Cordeiro da Silva, Pedro Rodovalho, Chico Sá, Simvaldo Neres, Lacir Evan Ander Coutinho, André Luiz, Wilton Borges de Souza, Marciene Martins, Ney Marques, da dupla com Cristiano, Ana Kelma da Silva Coelho, Sandra Ponciano e, é claro, você, né, que está aniversariando hoje, eu não estava sabendo. Recebo os meus votos de muita paz, muita luz, principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 54 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Essa edição eu distribuí 22 mil exemplares, né? Depois eu distribuí mais 15 mil da segunda edição, são 37 mil exemplares que eu distribuí. Estou procurando parceiro para fazer mais uma edição. Essa oração está na página 54 e o nome é Fé e Otimismo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Creio em mim mesmo. Creio nos que trabalham comigo. Creio nos meus amigos. Creio na minha família. Creio que Deus me emprestará tudo o que eu necessito para triunfar, contanto que eu me esforce para alcançá-lo por meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei os meus olhos para dormir sem pedir antes a divina orientação, a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam como eu acredito. Creio que o triunfo é o resultado do esforço inteligente e não depende de sorte, de magia, de amigos duvidosos. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar, e assim sendo, serei cauteloso quanto a tratar os outros como quero que eles sejam para comigo. Não caluniarei aqueles de quem não gosto. Não diminuirei o meu trabalho por ver que os outros o fazem. Prestarei o melhor serviço de que for capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida, e sei que o triunfo é sempre o resultado do esforço consciente e eficaz. Finalmente, perdoarei aos que me ofendem, porque compreendo que algumas vezes ofendo aos outros e também necessito do seu perdão. Amém. Bonita oração, né? Fé e otimismo, da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Michel Teló, Coração Cansou. Vai te procurar, nem sequer você vai ouvir falar que saiu da minha boca a palavra saudade. Nunca mais vai me prender. Eu não vou deixar você fazer de mim o que bem entende. Não me chame mais de amor. Não me importo se você chorar. Eu não ligo, eu acho pouco pra quem nunca soube amar. E pode esquecer os beijos que eu te dei, das idas e tantas, esquece também do meu amor. O coração que usou cansou. E pode escrever o que eu te falei, depois da balada que a saudade vem. Você vai ver que vai tentar, mas não vai me esquecer.

A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tony Thiago, Me Diga. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com, mas você pode me pedir nos dois perfis de Facebook, no Twitter, @CleitonAguiar, no meu Instagram, você pode pedir também no WhatsApp, sinal de fumaça, pediu, eu atendo, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer agora aqueles que começaram todo esse movimento da música sertaneja do Brasil. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tonico e Tinoco. Recado. Você vai pra minha terra, dá lembrança aos meus amigos, que diga pra minha mãe não ter cuidado comigo, que diga que eu vivo bem e que moro na cidade. O que tá me judiando é a marvada da saudade. Se encontrar por um acaso a mulher que eu mais amei, não diga que me encontrou e não diga que eu chorei. Dizem que homem não chora, quem fala não tem razão. Quem dizer isso não sabe quanto dói a ingratidão. Diga pra minha veinha, pra vender minha viola, que deu um sumiço nela, o de a um pobre de esmola. Eu não posso mais cantar, até fiz um juramento, não posso mexer no pinho, mas aumenta o sofrimento. Sinto saudade da véia e também dos seus carinhos. Saudade do amanhecer, do cantar dos passarinhos. E diga pra aquele povo que esta saudade me mata. Eu não volto mais pra lá, pra não matar aquela ingrata. A Faculdade da Música apresentou os mestres Tonico e Tinoco. Recado pro Silmar Fernandes Silva, do Mato Grosso, meu mais novo amigo do Facebook. Silmar, um abração para você, seja muito bem-vindo. Mostrei um sucesso do passado, vou trazer uma dupla que já está mais ou menos uns 20 anos aí fazendo sucesso, né? Eu me lembro que quando eu lancei, na década de 90, aquela música Te Amo e Não Te Quero, antes dele sentar na praça, eu tinha um programa também, 98, 99, 2000, tinha um programa na TV Brasil Central de Goiânia, Revista Sertaneja, levei eles muitas vezes no meu programa, tem inclusive no YouTube, tem entrevista, se vocês quiserem assistir a entrevista deles no meu programa, tem no YouTube lá, né? E eles estão aí cada vez mais cantando melhor, cada vez mais fazendo sucesso, porque realmente tem talento para isso, né? Bruno e Marrone, uma gravação de 2003, É Você Que Eu Amo. Moça, você me pergunta, não sei responder.